este canto, Senhor Espírito Santo, venha juntar-se a nós. Só choro não vai resolver problemas do seu coração. Melhor é você entregar sua vida pra Cristo cuidar.